Dissimulando a dor, a sombra de um sorriso.

Isaurinha Garcia, de Jaime Florencio, Orondino Silva e Augusto Mesquita, Aperto de Mão. Gilberto Alves, de Roberto Martins, Quando Eu Passo. Licinha Batista e o conjunto de Benedito Lacerda, composição de Max Bulhões e Chico Perdigão, Receita de Amor. E agora nós vamos ouvir Linda Batista. Canta Juriti. Trago em meu peito a seiva forte dos caboclos lá do norte, descendentes de Tupi. Tudo é Brasil. Mais de luz e fulgor, tudo é pra ti. Onde existem campinas em flor, no meu Brasil, Brasil que tem a nossa, o samba e a Bandeirantes e tus garimpeiros, ó meu Brasil, no mundo és o primeiro. Um país como este não há, a natureza tudo, tudo nos dá. Brasileira, oh meu Brasil, tu que vieste a sorrir de olhos brejeiros e boca pintadinha de carmim, trouxeste tamboris, guizos, pandeiros e ficaram a vibrar dentro de mim. Mas para que se o carnaval vem longe? Até lá eu me canso e me fatigo, e tu julgar-me-ás um velho monge, triste demais para brincar contigo. Deixa que eu fique a recordar de tu, que me disseste em delicado tom, serás a bonequinha de veludo que eu recebi em dia de ano bom. Thank you.